ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia para você. De agosto, sexta-feira, nós estamos entrando no ar com o Tema Livre. Vamos tratar do lançamento do livro Caminhos da Migração, Memória, Integração e Conflitos, que é um livro organizado pelas pelos professores Miriam de Oliveira Santos, Regina Petro, Elion Póvoa Neto e Charles Gomes. E as duas primeiras estão conosco aqui no estúdio, a Miriam Santos, da Federal Rural do Rio de Janeiro, e a Regina Petros, que foi professora da Federal, a UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, geógrafa de formação e pesquisadora. Esse não é o primeiro livro sobre essa questão, elas se debruçam sobre esse assunto das migrações e os caminhos da migração. Já é o quarto livro, é isso? Eu gostaria de passar a palavra aqui para a Miriam, para a gente começar. Miriam, para quem olha de longe, para o leigo, que vai passar na porta, vai passar na calçada, na livraria, vai olhar Caminhos da Migração, não vai entender direito o que é isso. Eu queria que você explicasse não só esse livro, mas o que é esse trabalho dos Caminhos da Migração. Bom dia. Bom dia, Golo. Nós gostaríamos de agradecer pelo espaço que vocês estão dando para a gente. E nós queríamos dizer que migração é um tema cada vez mais atual. Nós realmente trabalhamos no Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios, que é um núcleo que reúne antropólogos, geógrafos, sociólogos, historiadores, porque a migração é um tema interdisciplinar. E nós já fazemos isso desde 2000, quando o núcleo foi fundado. Esse é o quarto livro do núcleo em conjunto. E, além disso, nós temos, os membros do núcleo têm alguns livros que foram publicados, às vezes isoladamente, a dissertação de mestrado, tese de doutorado de algum de nós, ou às vezes em conjunto, O mês passado, eu e Regina também lançamos um outro, que era fruto de um pequeno seminário que nós fizemos na Rural. Então, cada vez mais a gente acha que a migração é um tema que está com força, que está sendo debatido. A gente vê, agora há pouco, o noticiário estava falando sobre os refugiados que, por conta dos conflitos, tanto na faixa de Gaza, quanto na Síria, quanto na Ucrânia. Então, cada vez mais o mundo tem de conviver com essas migrações. E se no século XIX, quando a gente tem a grande migração, o grande deslocamento de europeus para a América, isso era uma coisa muito demorada, hoje em dia a gente vê que essas migrações são cada vez mais rápidas, Nós efetivamente estamos numa era global em que as pessoas circulam, Se fala muito da circulação do capital, mas cada vez mais as pessoas também circulam. E, por outro lado, cada vez mais há mais barreiras a essa circulação das pessoas. E, por isso, isso é uma das coisas que nós gostaríamos de debater, Através do nosso núcleo. E esse título que a gente deu, Caminhos da Migração, fala um pouco disso, tanto dos deslocamentos, dos fluxos, quanto das barreiras que existem cada vez maiores à migração. Quer dizer, na realidade, quanto mais fácil e mais dinâmica se torna a migração, o fluxo de pessoas de um lado para outro, mais barreiras são criadas pelos estados para impedir, A gente vê muito o fenômeno da xenofobia, por exemplo, na Europa, que é uma coisa muito marcante, característica de quase todas as sociedades europeias, mas nós não temos esse tipo de coisa aqui no Brasil ainda, porque já estamos tendo já temos discriminação com relação a migrantes que estão aqui, bolivianos e os romenos, que são, eles classificam de ciganos, agora os haitianos que estão aí entrando pelo Acre. Em resumo, outro dia mesmo eu vi uma matéria na imprensa sobre as condições subhumanas em que eles são mantidos no trabalho. Eles conseguem trabalho em confecção de roupa, mas é uma coisa muito degradante, esse ambiente é muito degradante. Regina, eu queria que você falasse um pouquinho com a gente também para essas diferenças de migrações, esse dinamismo da migração, de processo migratório, que já vem causando não só os quatro livros principais, esses troncos, esses básicos, mas também as iniciativas individuais, né? Bom dia, Regina. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É muito importante para a gente estar aqui num momento em que, como a Miriam falou, o tema da migração está na mídia, especialmente em função da visibilidade dos conflitos armados e conflitos internos na Síria, conflitos de fronteira na Ucrânia com a Rússia. E a gente considera muito importante no núcleo em que nós trabalhamos, que reúne um grupo grande de pesquisadores, fazer também esse trabalho de divulgar a questão migratória de uma forma mais clara, mais compreensível, uma vez que o fenômeno é bastante complexo, né? E ele vem ganhando muita complexidade à medida em que se intensifica não só o número de pessoas que se deslocam, migrantes, eu vou explicar depois, já um pouquinho a diferença e esses adjetivos. Então, aumenta o número, mas aumenta também a velocidade com que esses processos de migração, de deslocamento, vêm acontecendo. Torna-se muito difícil mesmo para quem se debruça sobre os estudos, para quem trabalha principalmente na linha de ponta com os imigrantes no mundo inteiro, incluindo aqui no Brasil, acompanhar e compreender os motivos desses migrantes, os processos, as suas estratégias, os caminhos muitas vezes variados que às vezes pessoas da mesma nacionalidade fazem, a forma como entram no Brasil, né? Desde pessoas que vêm fugindo de países em conflito num navio, mas outras pessoas que tentam atravessar fronteiras secas, como a gente diz, por terra, ou que chegam pelos aeroportos. Mas, no geral, o que a gente está percebendo em relação aos movimentos migratórios é que eles se intensificam em número, eles ganham uma dinâmica cada vez mais acelerada em função da redução das distâncias, da famosa globalização, das trocas culturais, etc. Mas, infelizmente, nós vivemos, no momento, um mundo bastante paradoxal, em que existe toda uma lógica do capital global, da troca de mercadorias, de investimentos, de comunicação, de cultura, mas ela não é acompanhada por uma liberdade de atravessar as fronteiras no que se refere ao deslocamento das pessoas. Pelo contrário, né, a migração se torna cada vez mais seletiva, os países vão desenvolvendo políticas migratórias, políticas de imigração, e não só os países europeus, países desenvolvidos em geral, mas já também alguns outros países emergentes e situações muito específicas de alguns países desenvolvem políticas que tendem a selecionar, tem uma seletividade na entrada dos migrantes, ou seja, quem pode entrar? A quem interessa a nossa economia, o nosso mercado de trabalho, enfim, que entre no país? Quem é bem-vindo? Quem é bem-vindo? Para os que são qualificados, para os que estão ligados a grandes empresas, etc., as fronteiras se abrem mais facilmente. Para a grande maioria dos migrantes, que é constituída por pessoas ou que vão solicitar o refúgio, chamados refugiados, aqueles que fogem do seu país em função de comprovado temor por perseguição política, racial, étnica, religiosa, por conflitos armados ou generalizada violação dos direitos humanos, né? Então, há essas pessoas que realmente se deslocam, entre aspas, vou até colocar entre aspas, mas são conhecidos como migrantes forçados, solicitantes de refúgio, que têm uma proteção do Alto Comissariado das Nações Unidas, mas nem sempre também tem a permissão para entrar. Fora isso, a gente tem visto aí essas cenas dos barcos e no Mediterrâneo, as crianças chegando sozinhas nos Estados Unidos e etc., mostrando que as barreiras à entrada dos imigrantes que não interessam, os mais pobres, aqueles que realmente vão buscar uma melhor condição de vida ou a possibilidade de sobrevivência em outro lugar, essas barreiras vão se fortalecendo concretamente com muros, com zonas de detenção dos migrantes, com centros de retenção, que são verdadeiras prisões, que estão em Madrid, que estão em cidades da Europa, também nos Estados Unidos e em outros lugares. E é uma contradição, porque você vive num mundo global, teoricamente, onde a circulação vai se intensificar, mas um mundo organizado a partir de fronteiras, onde o Estado, né, é dividido em Estados-nações, onde os governos fazem suas políticas e têm total soberania sobre seus territórios. É interessante notar que esses fluxos migratórios, a história da humanidade nos sugere que são sempre norteados pelos fatores econômicos. As pessoas estão sempre buscando progresso, sobrevivência, esse tipo de coisa, mais até do que perseguição política ou ambientes politicamente favoráveis, embora uma coisa tenha a ver com a outra também. De qualquer maneira, parece para o leigo, que é o meu caso, que esse processo atual do desenvolvimento econômico, a globalização, o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, em resumo, o mundo de 1989 para cá, ao mesmo tempo em que globalizou a economia, criou esses obstáculos e, mais ainda, o desenvolvimento das telecomunicações, o desenvolvimento das comunicações pessoa a pessoa através de todos os tipos de internet que a gente tem hoje, enseja o conhecimento, a curiosidade, enseja você, olha, vem que dá para vir, entendeu? Dá para vir a nado, entendeu? Esse tipo de coisa eu acho que agudiza essa situação, tanto do ponto de vista do fluxo migratório, que é uma demanda reprimida sempre, como também das defesas que os Estados-nações começam a estabelecer, até com fronteiras físicas. A gente vê muros, construção de muros, como era na antiguidade, né? As cidadelas cercadas por muros. Como é que não evoluímos, no final das contas? O ser humano, como é que fica nisso aí, Miriam? Bom, o que a gente vê é que tem vários, né, tipos de imigrantes diferentes e várias condições diferentes, né? Uma das grandes questões que a gente vê hoje em dia é um tipo de deslocamento que a gente não pode chamar de migração, mas que muitas vezes acaba trazendo um fluxo, que é o deslocamento dos estudantes, né? Cada vez mais comum que as pessoas se desloquem para estudar em outros países. E a gente tem, por exemplo, uma série de migrações na América Latina que começam em função desse deslocamento inicial de estudantes que, então, primeiramente são bem-vindos, é uma elite que vem. Então, isso aconteceu, por exemplo, com os bolivianos, com os colombianos, com os peruanos, né? Primeiro vieram os estudantes. Depois, você começa a ter um fluxo que, muitas vezes, os fluxos desse grupo de estudantes nem querem conversa com eles, porque são de outra classe econômica, são pessoas que vêm de outros lugares, que são efetivamente migrantes econômicos. Mas muitas vezes esses estudantes vêm e ficam, né? Uma coisa interessante que a gente vê, por exemplo, na UFRJ, mas podemos ver em várias universidades do Brasil, é que você tem professores chineses, alemães, peruanos, de várias nacionalidades, que muitas vezes chegaram aqui, fizeram mestrado, fizeram doutorado e foram ficando, Né? Só que a gente, no Brasil, a gente tem esse mito, ah, não somos xenófobos, recebemos bem o imigrante. Isso não é verdade. A gente recebe bem o português, o espanhol, o europeu que está vindo para cá, né? E que abre um negócio. A gente recebe bem o engenheiro que vem trabalhar em Macaé, que é uma migração cada vez maior, que é uma migração de trabalho, que é um migrante que muitas vezes não é ele que trata da sua documentação, é a própria empresa que traz e que vai lá dar entrada no pedido de visto para ele. Ele está ligado a uma atividade econômica específica, desde que a exploração de petróleo, e ali ele vem para isso. Você tem muito, na região de Campos e de Macaé, você tem uma migração muito grande, que é uma migração ligada às petroleiras e que esse não tem problema nenhum. A gente tem um grande número aí também, colombianos, bolivianos, mas eles não têm problema, porque quem cuida de tudo é a empresa, né? E, por outro lado, a gente tem uma lei de imigração no Brasil, que a gente está, de novo, com um novo anteprojeto, mas a nossa lei de imigração tem mais de 20 anos. É uma lei de imigração da época da ditadura militar. Então, o que que acontece? Como a lei está defasada, se resolve praticamente caso a caso os pedidos de visto. É, e aí as empresas ganham força. E ela é defasada em que sentido? Ela impõe barreiras, é isso? Ainda é uma lei da época da Segurança Nacional. Da Lei de Segurança Nacional, então ela tem uma barreira ideológica primeiro de tudo, é isso? É, ela é uma lei que tem muitas restrições à mobilidade, né? Sim, dificulta o ingresso de um profissional do exterior aqui. Por exemplo, se vier um físico para trabalhar aqui na construção de Angra 3, mas ele é um físico que viesse da Alemanha Oriental, por exemplo, não poderia. Não, como essa é questão. Que funciona isso? A grande questão é que, por exemplo, pela nossa lei, ele não poderia vir se ele já não tivesse. Ele pode vir com visto de turista, mas com visto de turista ele não pode trabalhar. Né? Três meses. Ou ele pode tirar um visto de trabalho temporário, mas um visto de trabalho temporário exige que ele já tenha trabalho para tirar o visto, né? Tem que ser convidado. É, e aí, por isso que eu disse, essas empresas de petróleo, elas acabam tendo uma grande facilidade para trazer gente. Mas se esse seu físico nuclear quisesse vir aqui para, por exemplo, prestar um concurso para trabalhar na universidade, ele não poderia trabalhar porque ele não ia conseguir o visto. Num caso, assim, hipotético, é como se, por exemplo, um físico nuclear conhecesse uma brasileira na sua terra lá, na Europa, e aí casasse com ela e resolvesse migrar para o Brasil, voltar para o Brasil, ela voltando para a terra dela e ele vindo com ela, e ele teria dificuldade para trabalhar. É, ele, aí, quando é casado. Casado, a gente tem, ele poderia tramitar um pedido de nacionalidade. Aí é mais fácil. Mas aí ele tem que pedir a nacionalidade brasileira. Tem. Pois é, mas aí é outro processo, é outra história. Ele não é um estrangeiro trabalhando, ele vira um naturalizado. É complicado essa. O cara tem que abrir mão de alguma coisa. Na verdade, você abre mão da sua nacionalidade, de alguma forma. Mesmo que o seu estado continue considerando você um nacional de lá, você fica com, no mínimo, esquizofrênico nessa nacionalidade. Você é o quê? Polonês e brasileiro. É mais complicado, porque a gente tem um problema sério com a Polícia Federal. A gente tem uma série de pessoas que estão tramitando nacionalização há 2 anos, ficam andando com protocolo. Não, até conseguem, depois que você passa pela Via Crucis, que é a burocracia brasileira. Regina, entra aí. É, eu acho que a gente pode aproveitar o momento para falar um pouco mais, que nós estamos vivendo um momento muito especial no Brasil em relação a essa questão da migração do ponto de vista da legislação. Pegando o gancho da Miriam, né, o que rege toda a questão migratória em termos legais hoje no Brasil. Existe uma legislação específica para os refugiados, mas o que rege é o Estatuto dos Estrangeiros, de 1980, como a Miriam disse, ainda uma lei de imigração baseada na ideia da segurança nacional, que exige trâmites burocráticos extremamente lentos, complicados e também caros, o que vai explicar que a grande maioria dos migrantes que têm vindo para o Brasil e se deslocam no mundo inteiro, que não são esses migrantes qualificados, são os mais pobres, são aqueles que tentam reconstruir a sua vida ou buscar condições de trabalho em outros países, aqui no Brasil também enfrentam muitas dificuldades e acabam não conseguindo legalizar a sua situação com visto de permanência ou com visto de trabalho. Nesse momento, está sendo formulado um novo anteprojeto que visa a aprovação de uma nova lei de imigração e nós, do núcleo e todas as pessoas que vêm estudando a migração e aqueles que trabalham diretamente com os migrantes, os imigrantes, vimos, assim, trabalhando e fazendo uma série de articulações para que essa lei seja uma lei pautada nos direitos humanos, no direito de ir e vir, né? Que simplifique a burocratização dos processos, que compreenda melhor as novas dinâmicas, que expresse em termos legais todas as mudanças, né, que ocorreram no campo das migrações. Esse cenário, e que o Brasil realmente não seja apenas tenha essa ideia no imaginário, tanto dos brasileiros como dos que vêm buscar o Brasil, de que é um país aberto, acolhedor, mas que ele realmente se torne um país aberto para receber pessoas de diversas nacionalidades, com várias culturas, que vêm trabalhar, que vêm enriquecer o Brasil, que vão pagar impostos, que vão passar a trabalhar aqui, trazer novas ideias, novas culturas, interagir com a cultura brasileira, enriquecendo de diversas formas o nosso país. Essa é a nossa perspectiva, né? Sim. Nós temos uma questão interessante nisso aí, que é o papel do Brasil no cenário atual. Você falou bem aí essa questão, Regina, de é preciso entender essa dinâmica. Quer dizer, hoje, o Brasil, que sempre foi um exportador de mão de obra barata e não qualificada, e também exportador de cérebros, principalmente durante a ditadura, exportou muita gente que foi estudar lá fora por perseguição aqui dentro e acabou ficando por lá, não volta, o que é uma perda para o Estado que investiu na educação daquela pessoa, na formação daquela pessoa. Ao mesmo tempo que aconteceu isso, nós temos hoje um cenário, não digo inverso, mas é diferente. Porque a Europa vive uma crise econômica inédita e o Brasil é a sexta ou sétima economia, dependendo de como você encara, no mundo hoje. E é um país que atrai, absorve mão de obra, é o país que tem mais telefones celulares do que população, tem mais bois do que gente, onde o agronegócio é de ponta. Então, esse tipo de cenário enseja que você tenha uma nova postura em relação a esses fluxos migratórios. É completamente diferente, por exemplo, daquela experiência de Dom Pedro II no final do século XIX, né, de trazer famílias de europeus, poloneses e chineses e lá o que fosse para cá, suíços, para virem para o Brasil para fazer experiências, na verdade, né? Então, esse tipo de cenário é que eu queria que vocês dissessem para a gente como é que funciona isso nesse cenário. Esse problema que a Regina falou, por exemplo, de você ser de fachada um país que não tem xenofobia, mas ao mesmo tempo é um país que não aceita o estrangeiro disputando o mercado de trabalho com você. Um país que não é racista, mas não aceita os haitianos aqui também, desse jeito que eles estão fazendo. Ao mesmo tempo, é engraçado isso, porque nós íamos para os Estados Unidos e ainda vamos para os Estados Unidos para lavar banheiro. Vamos para a Europa para lavar banheiro, mas a gente não quer que eles venham para cá fazer a mesma coisa que nós fazemos lá. Como é que é isso? Isso aí é uma das grandes questões da migração, é que ela é diferente para cada segmento, né? Se de um lado a gente tem uma população ainda bastante racista, que tem um preconceito grande com determinado tipo de imigrante, por outro lado, você tem empresário que investe para trazer determinado tipo de imigrante, né? Os grandes frigoríficos no sul do Brasil, eles foram buscar ganeses, senegaleses, porque eles precisavam de muçulmanos para fazer o abate de acordo com as regras de exportação para os países árabes. É verdade. Então, a gente também tem que lembrar que tem essas coisas. Muitas vezes, a população dessas cidades vai reagir violentamente, né? Mas, para os empresários, é interessante trazer esse tipo de mão de obra. Imprescindível, né? Porque senão não vão exportar. Por outro lado, o trabalho no frigorífico é um trabalho pesado, com temperaturas, né, muito baixas e que é muito rejeitado pela população local. A gente não se dá conta porque o Brasil é um país muito diverso de acordo com o lugar onde você está, mas você tem cidades do Rio Grande do Sul, como Caxias do Sul, por exemplo, que tem pleno emprego. Né? Caxias do Sul é uma cidade que já desde a década de 30, eles dobram o número da população a cada década, porque é um grande polo industrial, hoje basicamente metal mecânico, praticamente, né, 80% da frota de ônibus do Brasil é feita lá, tem grandes empresas metalúrgicas como a Eberle, a Tramontina, etc., e a mão de obra deles, né, é cada vez mais de gente que vem de fora, tanto de migração interna quanto de migração externa. E a gente acha que a xenofobia é só contra o estrangeiro, a gente tem grandes problemas com xenofobia em relação ao migrante nordestino que se desloca pelo país. É verdade. Uma coisa que você falou aí me chama a atenção, essa migração de trabalhadores muçulmanos para fazerem o abate das aves, segundo as regras religiosas do Islã, é uma coisa muito específica, porque atende a uma característica religiosa, cultural religiosa. Mas nós tivemos aqui na construção da Companhia Siderúrgica do Atlântico, aqui mesmo, na Baía de Sepetiba, aqui do lado, em Itaguaí, na verdade, nós tivemos a importação, inclusive ilegal, de trabalhadores chineses, às centenas, para trabalhar na construção dessa companhia siderúrgica, porque era uma mão de obra mais barata do que a mão de obra brasileira e se sujeitava a todo tipo de condição de trabalho desumano. Eles viviam em contêineres, assim, 60 dentro de um contêiner. E isso foi denunciado por sindicatos e denunciado até pela Procuradoria Geral do Trabalho, mas não resultou em nada. Mas é um tipo de imigração de mão de obra também com um cunho específico, um recorte bem claro, bem definido, que não é o religioso, o cultural, que esse se justifica, e até, acho até louvável, né? Porque se a empresa quer exportar para os países árabes, ela tem que seguir as normas, como se quiser exportar para Israel, tem que ser kosher, tem que seguir aquelas normas, não é isso? Eu acho que isso que você falou é de especificidades, né, de determinados fluxos migratórios, traz de volta a questão que eu falei no início da complexidade da questão migratória como um todo, né? Então, sempre é muito difícil a gente esclarecer as diversas formas de migração, os diversos tipos de migração e também como elas se desenvolvem dentro dos países e, no caso, aqui dentro do Brasil, né? É lógico que existe ainda uma importância muito grande naquilo que a gente chama das redes migratórias, né? Que, assim, por conhecimento, por parentesco, por amizade, porque são da mesma cidade, o fluxo começa, se destina a um determinado lugar e depois mais pessoas daquela nacionalidade ou daquela área vão chegando. Como a Miriam disse, a gente trabalha com a migração, tanto no que se refere à imigração, ou seja, pessoas de outra nacionalidade que se tornam imigrantes entrando no Brasil, como a gente trabalha também com os brasileiros que emigram e vão para a Europa, Japão, Estados Unidos, e foram muito para Portugal. Isso foi um fenômeno mais representativo da década de 80, né? Quando realmente esse número de pessoas que saíam do Brasil numa época de crise, né, chamada década perdida, foram para lá. Muitos já retornaram, nós estamos tendo uma migração de retorno de brasileiros. Então, trabalhamos também tentando entender as especificidades dessa emigração de brasileiros que aí vão sofrer o preconceito, as dificuldades, as barreiras, quando tentam imigrar nesses países mais desenvolvidos, né? Essa questão do preconceito, que pode ser xenofobia, foi bem lembrado pela Miriam, ela também existe numa outra escala da migração, que são os deslocamentos dentro do Brasil. Brasil é um país de diversas culturas, de diversas características regionais, tem uma migração interna bastante grande de trabalhadores, né? E, historicamente, os nordestinos, por exemplo, em São Paulo, foram extremamente discriminados, lá eram chamados de baianos. Aqui no Rio, a gente meio que, dentro do jeitinho brasileiro, chamava todo nordestino de Paraíba, né? Mas isso... essas expressões, elas trazem dentro dela uma certa negatividade, né? Por princípio, um preconceito, né? Um preconceito que você aplica, mas às vezes, né? Não, o Brasil não tem, não tem racismo, não tem o preconceito, mas tem sim esse tratamento diferenciado e essa hierarquização de pessoas, né? Que na verdade é isso, até com os próprios brasileiros. Foi bom você tocar nessa questão, porque eu ia passar justamente para essa migração interna, brasileiros e brasileiros que circulam pelo país, né? Quer dizer, esse fluxo migratório do norte e nordeste para o sudeste e sul é histórico. As zonas, as áreas mais desenvolvidas são aqui, mas esse perfil também vem mudando. Aos poucos ele vem mudando, muda de uma forma que eu considero historicamente lenta, porque poderia ser mais fomentada essa interiorização do desenvolvimento. Mas, de qualquer maneira, você hoje já tem no Nordeste focos da indústria têxtil, focos até de fabricação de vinhos, né, de vinicultura você tem, que era uma coisa exclusiva do Rio Grande do Sul. Assim como você tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, outras atividades que também não eram atividades econômicas até pouco tempo atrás, características daquela região. Isso provoca um novo fluxo migratório. Você tem gaúcho indo para Paraíba e você tem o galego, né, que vai para Paraíba e vira galego, como o Paraíba que vai para o sul vira baiano, né, em São Paulo, e Paraíba aqui no Rio. Então, esse tipo de fluxo migratório, ele é mais integracionista ou mais segregacionista, na opinião de vocês, dentro da sociedade brasileira? Como é que se absorvem esses grupos nessa migração? Bom, é que é diferente isso que a Regina falou da hierarquização da migração, né? Na realidade, para nós é muito visível essa migração de nordestinos para o sudeste, mas a gente tem uma migração muito antiga de gaúchos saindo do Rio Grande do Sul pelo oeste do Brasil e subindo até o Acre, né? A gente não pode deixar passar que o Acre só é brasileiro porque teve uma confusão com o gaúcho lá, e aí o Rio Branco resolve o problema comprando as terras do Acre, que até hoje eles reclamam que a gente pagou muito pouco, né? Mas eles estão, se você olha o oeste, primeiro você tem uma migração, e aí é interessante a gente perceber como imigração e migração interna estão relacionados. A gente tem, no início, a colonização do Rio Grande do Sul, ela está ligada a uma imigração europeia, grande imigração que vem na década de... que vem no final do século XIX, e de alemães e italianos para pequenas propriedades familiares. O que que acontece? Essas pequenas propriedades não dão conta da reprodução, eram camponeses, da reprodução camponesa, da terra, né? A terra é pouca para tantos filhos, e você tem um primeiro grande fluxo que sai para Santa Catarina, comprando terras em Santa Catarina. De Santa Catarina, eles vão subindo para o Paraná, contornam o estado de São Paulo, porque em São Paulo as terras eram muito caras, e vão chegando para Mato Grosso, vão chegando para cima. O professor Elion Pova Neto, que é um dos organizadores do nosso livro, coordenador do nosso núcleo, ele vai estudar justamente essa questão da povoação, né, do centro-oeste brasileiro, do povoamento centro-oeste brasileiro. Né? E uma das coisas que a gente vai ver é que como eles têm um certo status, como eles chegam comprando terra, eles não são considerados migrantes, né? Eles chegam com status diferente do que chega o nordestino pobre, né? E isso vai dar a eles, eles vão chegar, vão se instalar, vão instalar o CTG, vão levar sua cultura com eles, vão virar políticos. É muito comum você ver, né, o Mairo Blágio, né? É um dos casos, né, que é descendente lá dos gaúchos lá atrás e que chega e entra na política. Isso é muito comum, porque eles levam, como Bourdieu diria, um capital social, um capital cultural, um capital econômico que é superior ao da população onde eles se instalam. E esse exemplo que você citou é interessante porque ele é de Mato Grosso. Ele não chega sequer à Rondônia, que é uma terra fortemente gaúcha e paranaense. Uhum. Não é? Rondônia, inclusive, na década de 80, que é chamada década perdida, aquela região, já no começo, já no meio dos anos 70, já sofre aquele polo noroeste, né, que foi plantado pelo governo federal, já foi para povoar aquela região ali, que é uma região, na verdade, amazônica. Mas é o interessante desse fluxo que se estabelece, que é que não só por razões de colonização de áreas que estão, não digo abandonadas, mas subaproveitadas, como o caso dessas áreas ali do Rondônia, como razões políticas, como o Acre, e que também tinha razão dos seringais, essa razão econômica também, nós temos essas novas ocupações por excesso de gente. Você tem as cidades transbordando e elas vão transbordando para as suas periferias. Isso também é um outro tipo de fluxo migratório. Não, como é que é isso, Regina? Acho que vou aproveitar para falar um pouquinho da abrangência questões migratórias que o livro trata. Existe, inclusive, um artigo da professora Olga Becker, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre esses fluxos, são chamados fluxos pendulares. É um artigo sobre os novos fluxos pendulares na grande metrópole. Isso é aquele trabalhador que, pela especulação imobiliária, nem sempre pelo fato da cidade estar lotada só, né? Mas pela especulação imobiliária, extremada da casa, do aluguel, nos locais mais próximos ao centro da cidade, é obrigada a ir morar 5 horas de transporte precário, né? Não seriam 5 horas, mas acaba levando esse tempo todo, lá na Baixada, na parte da periferia da cidade, e todo dia tem que fazer esse deslocamento de pêndulo mesmo. Ele vai e volta, né? No Rio de Janeiro, a gente tem hoje algumas mudanças que eu não vou falar aqui, estou citando o artigo da professora, que é especialista nisso, nesse fluxo pendular, que já existe desde que a metrópole se constituiu, né, como uma área metropolitana mesmo, grande. Então, eu acho que o que a Miriam colocou é bastante importante, porque você tem que pensar um pouco como você pode integrar essa compreensão dos deslocamentos de uma forma mais ampla, tanto internamente como quando ele se faz atravessando fronteiras, né? Mas, nesse momento, é preciso também que a gente entenda que você se deslocar dentro de um mesmo país tem uma certa facilidade, existe uma certa facilidade para isso, porque você não esbarra em legislações, você não esbarra na xenofobia, que é o horror ao estrangeiro, né? A dificuldade de lidar com esse outro, esse estranho, estrangeiro que vem de fora, né? Ou o impedimento da entrada dele. E são migrações internas muito mais migrações ligadas à questão do trabalho mesmo. Num determinado momento, ao povoamento, mas, recentemente, a questão de mercado de trabalho, etc. Mas são todas elas, seja a migração interna, a migração internacional como um todo, ou o deslocamento, a mobilidade estudantil, como a Miriam citou, ou o deslocamento dessas pessoas da migração forçada, que viram solicitantes de refúgio esperando um julgamento do seu processo no caso do Brasil, pelo Conselho Nacional de Refugiados, que existe um conselho para isso, né? De toda maneira, esses termos se confundem muito, né? O migrante com o imigrante, com o emigrante brasileiro, com o refugiado, que é confundido com o que fugiu, portanto, já traz algum... Fugiu de quê? Né? E nesse livro, a gente vai ter... Na verdade, nós temos 32 artigos, 32 autores, não são artigos, 32 autores reunidos em 5 partes que vão tratar de toda essa gama quase de movimentos, de deslocamentos da população. Também das políticas, da história, da memória e vão chegar, inclusive, a trabalhar com os conflitos, não só conflitos armados que geram a fuga das pessoas, conflitos de cultura, como até mesmo conflitos internos, que o migrante vive essa divisão, essa fragmentação do eu. É um orgulho muito grande que a gente tem no NIEM de ter essa linha de trabalho que são pessoal da área da psicologia, da psiquiatria, debruçado sobre essas dificuldades, sobre esse sofrimento das pessoas no deslocamento. Não só no deslocamento físico, mas num deslocamento interno também. É preciso que nós tenhamos em mente a necessidade de profissionais qualificados de todas as áreas, psicólogos, tradutores nas áreas da Polícia Federal, para que essas necessidades, esse sofrimento, essas dificuldades dos imigrantes, elas possam ser melhor atendidas no Brasil. Só retomando uma coisa que você falou, porque fui eu que citei, o Brasil tende a receber cada vez mais refugiados e imigrantes, né? O Brasil projetou uma imagem de país emergente, de pleno emprego, país que até então, não vamos falar desse ano, porque isso está em discussão num momento de campanha, de crescimento, projeta essa imagem, projeta também, pela política externa, um país bastante avançado em termos de defesa dos direitos humanos, vai para o Haiti, leva uma missão de paz para o Haiti, fica lá e depois... Tem essa dificuldade de aceitar a entrada dos haitianos aqui. É verdade. Né? Tornou-se um país com uma visibilidade maior, com um poder de desejo por parte dos imigrantes, pensar ou idealizar um Brasil que talvez não seja esse realmente. Né? Não corresponde à realidade. Isso já vem de longa data. O Samora Machel, ele achava que aquele mito da democracia racial era verdadeiro. Aí, quando ele soube que não era, foi uma decepção para ele, porque ele achava que o Brasil era aquela coisa que ele sonhava, né? Na verdade, não era. E nós temos esse problema, quer dizer, esse paradoxo, a gente viver essa coisa de não conseguir... levar adiante o que a gente pensa, isso há muito tempo, né? Desde que a gente se entende como nação, se é que nós somos uma nação, porque a nacionalidade brasileira são tantas, né, Miriam? Tanta coisa. Nós estamos caminhando para o final aqui, eu só quero alertar, lembrar ao nosso ouvinte que nós estamos conversando hoje aqui com as professoras Miriam Santos e Regina Petros, que são duas das organizadoras do livro Caminhos da Migração, Memória, Integração e Conflitos, que será lançado no próximo dia 8, aqui no Rio de Janeiro. na livraria Blux, que fica ali em Botafogo, na Praia de Botafogo, onde é bem ali na Praia de Botafogo, perto do shopping, onde era o Cinemark, é isso? Não, Artplex, é isso aí, onde era o Artplex. Espaço Saúde Cinema. Isso, às 8 horas da noite vai ser lançado esse livro lá, mas eu queria devolver então, passar de novo a bola para a Miriam, por causa dessa essa questão do Brasil ter pleno emprego é uma questão questionável. O que é pleno emprego? Ninguém tem pleno emprego, não existe isso. Mas o Brasil nunca teve uma taxa tão baixa de desemprego desde que se começou a medir o desemprego. Isso é um bom sinal. O Brasil nunca teve tantos estudantes universitários fora das suas fronteiras, estudando fora das fronteiras, como hoje. Nunca teve uma classe média tão grande quanto a que tem hoje, embora a classe média seja questionável o critério de estabelecimento do que é isso, que é R$1.000 por cabeça, já é considerado classe média. Em resumo, o Brasil está forjando uma nova sociedade que é baseada no consumo e que confunde muito cidadania com consumo. E isso dificulta um pouco essa absorção, apreensão dessas realidades todas que estão aqui, né, nos caminhos da migração também. Como é que é essa história? A gente tem há algum tempo o Brasil com essa ideia de se tornar realmente, né, o grande líder da América do Sul. E a gente não tem essa visão aqui no Brasil, mas quando a gente vai para os outros países da América Latina, a gente vê que eles pensam o Brasil como um país imperialista. Né? A gente tem toda uma... O Uruguai atualmente tem grandes problemas porque quase metade do território dele são terras que estão nas mãos de brasileiros. Né? O Paraguai tem os brasiguaios. Sim, né? a ponto de tanto Uruguai quanto Paraguai proibirem os brasileiros comprar terra na fronteira. Porque ainda hoje, né, a gente esquece, mas o Uruguai foi nossa colônia, a colônia cisplatina. Ainda hoje a primeira hipótese de guerra do Uruguai é que um dia o Brasil resolva anexá-lo de volta. Né? Então... Ressuscitar a província cisplatina. Exatamente, a gente não se vê como um país, né? Como a gente é realmente, porque nós somos, né? A Argentina reclama horrores de como os bombons garoto desalojaram a indústria de chocolate local. Que era fortíssima, né? A gente tem essas questões imperialistas, né? Os choques que a gente tem com a Bolívia por causa da Petrobras, né? Nós não pensamos nisso, mas nós temos inúmeras multinacionais atuando tanto na América Latina quanto na África. Então, muitas vezes, as migrações vêm da visibilidade que essas empresas ganham. Quando a gente tem uma série de empreiteiras construindo grandes obras na África, quando elas voltam, elas também deixam lá, além da obra, uma imagem de um país que contrata, que tem gente, porque a gente também não leva todo mundo para lá, a gente contrata lá. E essas pessoas depois vão manter essa imagem de um país onde eu tenho emprego, um país que tem grandes empresas onde eu posso trabalhar. E que acolhe, né? Dessa forma ele acolhe. Essa lenda é divertida, né? Nós temos um dos autores do nosso livro também, o Tadeusz Blanchetti, que ele estuda americanos, né, no Brasil. Ele diz que logo após, né, a guerra da secessão norte-americana, você tem uma migração de americanos escravistas para o Brasil, né? E depois, que são os fundadores de Americana, todos eles racistas, e depois a gente tem, né, uma... Com as transformações nos Estados Unidos, tem um grupo de negros norte-americanos que resolvem que vão vir para o Brasil comprar terras no Brasil, porque o Brasil era uma democracia racial. E aí o nosso governo manobra, mas não deixa eles comprarem terras no Brasil. Impede. Os racistas, eles aceitaram. Os negros norte-americanos, eles não querem. Muito interessante. Né? São os artigos do livro. Interessante. Do livro. Aliás, eu queria, nós estamos caminhando já para o final, eu queria que vocês deixassem um último recado, inclusive reforçando o lançamento do livro e aonde as pessoas que estão acompanhando a gente, tanto pelo rádio quanto pela internet, podem de obter mais informações através da internet, que é mais fácil, né, a gente poder fazer isso aí. Mas então, Regina, já que você apontou para a Miriam, eu queria que você fizesse a sua intervenção final e deixasse para a Miriam encerrar o programa com essa, com esse recado. Vou fazer rapidamente. Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar aqui falando sobre essa temática da migração, que realmente todo mundo concorda que é uma temática do momento, importante, mas que precisa ser melhor compreendida. Meu recado final é que a sociedade civil brasileira precisa ser melhor informada sobre esse fenômeno e que é necessário que a gente consiga ter realmente uma lei de migração mais humanitária, pautada nos direitos humanos, que realmente faça do Brasil um país que veja o migrante não com preconceito, não como um peso, mas como alguém que tem o direito de ir e vir, de se deslocar e que vem para somar, para contribuir, para enriquecer. Mas não adianta só a gente ter essa ideia, mas é preciso também que a gente, nesse momento, reúna forças daqueles que trabalham com os imigrantes, daqueles que lidam no seu dia a dia com os imigrantes, ou conhecem, ou nós que estudamos e pesquisamos, para que essa lei caduca, né, baseada num princípio de segurança nacional, venha a ser substituída por alguma coisa mais avançada e mais condizente com esses direitos dos migrantes tão ignorados no mundo inteiro, nos dias de hoje, cada vez mais, né? Legal, essa é a professora Regina Petros, que é professora universitária da UFRJ, e que pesquisadora está na organização desse livro Caminhos da Migração. Eu vou passar agora então para o encerramento e já com os recados do serviço que você pode dar para quem está interessado, a Miriam Santos. Tá. O nosso Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios possui, né, uma página no Facebook, através da qual as pessoas podem fazer contato com a gente. Nós estamos também no Yahoo Grupos, e através do Yahoo Grupos nós temos um clipping de notícias da migração. É só as pessoas entrarem, pedirem, né, solicitarem a entrada no grupo. É um grupo com moderador, mas através do qual elas podem tanto receber notícias sobre migrações, quanto enviar para a gente, né, notícias de teses de doutorados defendidas, livros sobre migração lançados e mesmo consultas, né? Por exemplo, essa semana tem uma discussão nesse grupo sobre a partir de quando se deixa de usar estrangeiro e se passa a usar imigrante na legislação brasileira. Então, as pessoas podem entrar em contato com a gente através da nossa página no Yahoo Grupos, e o livro pode ser adquirido através da página da nossa editora, o Léo Cristiano Editor. Certo. Agora, eu queria que você desse aquela página do Facebook do... É Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios, é o nome do núcleo. Então é isso aí, ó. Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios, você bota lá no ferramenta de busca que você vai encontrar rapidinho. O Tema Livre vai ficando por aqui, eu quero agradecer a presença das professoras Miriam Santos e Regina Petros, que são duas das organizadoras desse livro Caminhos da Migração, Memória, Integração e Conflitos, que será lançado no próximo dia 8, na segunda-feira de setembro, na Bluc Livraria, em Botafogo. Um bom dia para você, um bom fim de semana. Segunda-feira, às 10h05, o Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.